Ficheiro 49, página 399. A carruagem ainda aguardava junto ao portão. Com medo de olhar para Jamie, subi e dediquei-me à tarefa de enfiar as pregas de seda amarela em torno das minhas pernas. O clique da porta da carruagem ao fechar-se fez-me erguer os olhos bruscamente. Mas antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, a carruagem disparou com um salto que me atirou de volta ao banco. Debatendo-me e praguejando, consegui colocar-me de joelhos e espreitei pela janela de trás. Ele desaparecera. Nada se mexia no caminho, além das sombras oscilantes de ciprestes e álamos. Bati freneticamente no teto da carruagem, mas o cocheiro apenas gritava para os cavalos, instigando-os a correr ainda mais. Havia pouco tráfego àquela hora e nós avançámos pelas ruas estreitas, como se o próprio diabo viesse no nosso encalço. Quando parámos na Rue Tremoulin, saltei do coche, ao mesmo tempo em pânico e furiosa. Porquê que não parou? Perguntei ao cocheiro. Ele encolheu os ombros, impassível na segurança do seu poleiro. O patrão ordenou que a trouxesse para casa o mais rápido possível, madame. Pegou no chicote e tocou-o ao de leve no lombo do cavalo. Espere! Gritei, quero voltar. Mas ele apenas enfiou a cabeça nos ombros, como uma tartaruga, fingindo não me ouvir, enquanto o coche se afastava ruidosamente. Fumegando de impotência, voltei-me para a porta, onde surgiu a pequena figura de Fergus, as sobrancelhas finas, erguidas perante o meu aparecimento. Onde está Murtagh? Perguntei rispidamente. O pequeno escocês era a única pessoa que eu acreditava que podia ser capaz, primeiro, de encontrar Jamie e, segundo, de o impedir. Não sei, madame, talvez lá embaixo? O menino fez um movimento com a cabeça na direção da Rue Gamboge, onde havia várias tabernas que iam em matéria de respeitabilidade de um local onde uma senhora em viagem pudesse jantar com o seu marido. Aos antros, perto do rio, onde até mesmo um homem armado hesitaria em entrar sozinho. Coloquei a mão no ombro de Fergus, tanto para me apoiar como para exortá-lo. Corre e encontra-o, Fergus, o mais rápido que puderes. Alarmado com o meu tom de voz, ele saltou do degrau e desapareceu antes que eu pudesse acrescentar: Toma cuidado. Ainda assim, ele conhecia os submundos de Paris muito melhor do que eu. Ninguém estava mais acostumado a esgueirar-se pelo meio de uma multidão numa taberna do que um ex-carteirista. Pelo menos eu esperava que ele fosse um ex-carteirista. Mas eu só me podia preocupar com uma coisa de cada vez. E visões de Fergus capturado e enforcado por causa das suas atividades recuaram diante da visão que as últimas palavras de Jamie a Randall evocaram. Certamente, certamente, ele não voltou para a casa do Duque, não é assim? Não, assegurei a mim mesma, não. Não carregava a sua espada, o que quer que estivesse a sentir. E a minha alma mortificava-se dentro de mim ao imaginar o que ele estava a sentir. Ele não ia agir precipitadamente. Eu já o vira lutar antes. A mente trabalhando com uma calma glacial, distanciada das emoções que pudessem toldar-lhe o raciocínio. E para isto, acima de tudo, apegar-se-ia seguramente às formalidades. Buscaria as prescrições rígidas, as fórmulas para a reparação da honra, como um refúgio, algo ao qual se agarrar contra as correntezas que o arrastavam, as ondas gigantescas de sede, de sangue e vingança. Parei no corredor, tirando mecanicamente a capa e fazendo uma pausa diante do espelho para ajeitar o cabelo. Pensa, Beauchamp, dizia silenciosamente ao meu lívido reflexo, se ele vai travar um duelo, qual será a primeira coisa de que irá precisar? Uma espada? Não, não poderia ser. A própria espada dele estava no andar de cima, pendurada dentro do armário. Embora pudesse facilmente pedir uma emprestada, não podia imaginá-lo de partida para o mais importante duelo da sua vida armado com qualquer outra espada que não a sua. O seu tio, Dougal Mackenzie, dera-lhe de presente quando ele completou 17 anos. Acompanhou o seu treino no uso da arma, ensinou-lhe os truques e as vantagens de um espadachim canhoto, tudo com aquela espada. Dougal fizera-o praticar mão esquerda contra mão esquerda, durante horas a fio, até, como ele me contou, sentir a extensão do metal espanhol ganhar vida, uma extensão do seu braço, o cabo soldado à palma da mão. Jamie dissera que se sentia nu sem ela, e essa não era uma luta para a qual pudesse ir nu. Não. Se fosse precisar da espada, imediatamente teria vindo a casa buscá-la. Passei a mão impacientemente pelos cabelos, tentando pensar. Que diabo, qual era o protocolo para um duelo? Antes de chegar às espadas, o que acontecia? Um desafio, é claro. As palavras de Jamie no corredor teriam esse significado? Eu tinha a vaga ideia de pessoas sendo esbofeteadas no rosto com luvas, mas não fazia a menor ideia se esse era mesmo o costume ou apenas um artefacto de memória nascido da imaginação de um cineasta. Então lembrei-me. Primeiro, o desafio. Em seguida, um lugar tinha de ser escolhido. Um lugar adequado, circunspecto, com pouca possibilidade de ser notado pela polícia ou pela guarda do rei. E para anunciar o desafio, escolher o lugar, era necessário um ajudante. Ah, então era isso que ele fora fazer: encontrar o seu ajudante, Murtagh. Mesmo que Jamie encontrasse Murtagh antes de Fergus, ainda haveria as formalidades a serem providenciadas. Comecei a respirar um pouco melhor, embora o meu coração ainda batesse acelerado e os cordões da minha roupa ainda parecessem muito apertados. Não havia qualquer empregado por perto. Desatei os cordões e inspirei fundo, expandindo os pulmões. Não sabia que tinha o hábito de se despir nos corredores, ou eu teria permanecido na sala de visitas, disse uma voz escocesa e irónica atrás de mim. Girei nos calcanhares, o coração saltando até à garganta, o suficiente para me sufocar. O homem, parado na soleira da porta da sala de visitas, com os braços abertos, segurando informalmente os batentes, era grande, quase do tamanho de Jamie, empertigado, com a mesma graça de movimentos, o mesmo ar de frio, autocontrole. Mas os cabelos eram escuros e os olhos fundos, de um verde enevoado. Dougal Mackenzie, aparecendo repentinamente em minha casa, como que chamado pelo meu pensamento, por falar no diabo. O que é que, em nome de Deus, está a fazer aqui? O choque de o ver dissipava-se, embora o meu coração ainda batesse com força. Eu não comera nada desde o pequeno almoço e uma súbita onda de fraqueza percorreu-me o corpo. Ele deu um passo à frente e segurou-me pelo braço, puxando-me para uma cadeira. Sente-se, menina, disse ele. É por causa do seu estado, ao que parece. Muito observador, disse eu. Pontos negros flutuavam nos cantos da minha visão e lampejos pequenos e brilhantes dançavam diante dos meus olhos. Com licença, disse eu educadamente e coloquei a cabeça entre os joelhos. Jamie. Frank, Randall, Dougal. Os rostos revezavam-se na mente. Os nomes pareciam retinir nos meus ouvidos. As minhas palmas das mãos suavam e eu pressionei-as sobre as axilas, abraçando-me para tentar parar os tremores do choque. Jamie não iria enfrentar Randall imediatamente. Isso era o mais importante. Havia algum tempo, durante o qual eu poderia refletir, realizar ações preventivas. Mas que ações? Deixando o subconsciente em luta com esta pergunta, forcei a minha respiração a reduzir o ritmo e voltei a minha atenção para questões mais prementes. Vou repetir, disse eu, endireitando-me e alisando os cabelos para trás. O que é que está a fazer aqui? As sobrancelhas escuras ergueram-se. E eu preciso de uma razão para visitar um parente? Eu ainda podia sentir o gosto de bilis no fundo da garganta, mas as minhas mãos, ao menos, tinham parado de tremer. Nas circunstâncias, sim. disse eu. Impertiguei-me, ignorando pomposamente os cordões desatados, e estendi a mão para a garrafa de conhaque. Antecipando-se a mim, Dougal tirou uma taça da bandeja e serviu uma colher de chá. Em seguida, depois de um olhar investigador para mim, duplicou a dose. Obrigada, disse eu secamente, aceitando a taça. Com que então circunstâncias? E quais circunstâncias seriam essas? Sem esperar por resposta ou permissão, serviu calmamente outra taça para si mesmo e ergueu-a num brinde informal. A Sua Majestade. Senti a minha boca torcer-se num sorriso enviesado. Rei Jaime, será? Bebi um pequeno gole da minha bebida e senti os vapores quentes e aromáticos cauterizarem as membranas atrás dos meus olhos. E o facto de você estar em Paris significa que converteu Callum ao seu modo de pensar? Afinal, enquanto Dougal Mackenzie pudesse ser um jacobita, era o seu irmão Callum quem liderava os Mackenzie de Lahore como chefe, com as pernas aleijadas e deformadas por uma doença incapacitante. Callum já não liderava o seu clã nas batalhas, era Dougal, o comandante de guerra. Mas, embora Dougal pudesse liderar os homens nos combates, era Callum quem detinha o poder de dizer se a batalha ocorreria. Dougal ignorou a minha pergunta e, após esvaziar a taça, serviu-se imediatamente de outra dose. Desta vez, saboreou o primeiro gole, fazendo a bebida girar visivelmente na boca e lambendo uma gota final dos lábios ao engolir. Nada mal, disse. Levarei um pouco para Callum. Ele precisa de algo um pouco mais forte do que vinho para o ajudar a dormir à noite. Essa era, na verdade, uma resposta oblíqua à minha pergunta. A condição de Callum estava, portanto, a deteriorar-se. Sempre sentindo dores por causa da doença que lhe corroía o corpo, Callum tomava um vinho forte à noite a fim de o ajudar a dormir. Agora precisava de conhaque puro. Perguntava-me quanto tempo levaria até ele ter de recorrer ao ópio para obter algum alívio, porque quando o fizesse, seria o fim do seu domínio como chefe do clã. Privado das condições físicas, ainda comandava pela força absoluta do seu caráter, mas se a força da mente de Callum se perdesse devido à dor e às drogas, o clã teria um novo líder, Dougal. Fitei-o por cima da borda do meu copo. Ele devolveu-me o olhar sem nenhum sinal de vergonha. Um leve sorriso na boca larga dos Mackenzie. O seu rosto era muito semelhante ao do irmão e ao do sobrinho. Traços fortes e ousados, com maçãs do rosto altas e largas e um nariz direito e longo como a lâmina de uma faca. Tendo feito o juramento aos 18 anos de apoiar a liderança do irmão, ele cumprirá a promessa durante quase 30 anos. E continuaria a mantê-la, eu sabia, até ao dia em que Callum morresse ou não mais pudesse comandar o clã. Mas nesse dia o manto de chefe cairia sobre os seus ombros e os homens do clã Mackenzie segui-lo-iam aonde quer que ele fosse, atrás da bandeira da Escócia e do estandarte do rei Jaime, na vanguarda do príncipe Carlos Stuart. Circunstâncias? Disse eu, voltando à sua pergunta anterior. Bem, suponho que não se pode considerar de bom gosto visitar um homem a quem se deixou como morto e cuja mulher se tentou seduzir. Sendo Dougal Mackenzie, ele riu-se. Eu não sabia exatamente o que seria necessário para desconcertar aquele homem, mas certamente esperava estar lá para ver quando isso acontecesse. Sedução? Disse ele, os lábios num trejeito divertido. Eu propus-lhe casamento. Ofereceu-se para me violar, se bem me recordo, retorqui. Ele havia, de facto, proposto casamento, à força, depois de se negar a ajudar-me a resgatar Jamie da prisão de Wentworth no inverno anterior. Embora o seu principal motivo fosse apoderar-se de Lallybroch, a propriedade de Jamie que passaria a pertencer-me com a morte de Jamie, não ficara nem um pouco avesso à ideia das compensações secundárias do casamento, como desfrutar regularmente do meu corpo. Quanto a deixar Jamie na prisão, continuou ignorando-me como sempre. Não parecia haver nenhuma maneira de tirá-lo de lá, e nenhum sentido em arriscar bons homens numa tentativa vã. Ele seria o primeiro a compreender isso, e era meu dever, como seu parente, oferecer a minha proteção à sua mulher se ele morresse. Eu era o pai adotivo do rapaz, não é verdade? Inclinou a cabeça para trás e esvaziou a taça. Bebi um grande gole da minha bebida e engoli-o rapidamente para não me engasgar. O conhaque foi-me queimando a garganta e o esôfago com o mesmo calor que subia ao meu rosto. Ele tinha razão. Jamie não o culpara pela sua relutância em invadir a prisão do Wentworth. Também pouco esperava que eu o fizesse. E foi apenas por um milagre que fui bem-sucedida. No entanto, embora tivesse contado a Jamie rapidamente sobre a intenção de Dougal de se casar comigo, não tentei transmitir os aspectos carnais dessa intenção. Afinal, eu nunca mais esperava ver Dougal Mackenzie. Sabia, por experiência prévia, que ele era um homem acostumado a agarrar as oportunidades. Com Jamie prestes a ser enforcado, ele nem sequer esperara pela execução da sentença para tentar garantir a mim e à minha propriedade prestes a ser herdada. Se não, corrigi a mim mesma, quando Callum morresse ou se tornasse incapacitado, Dougal ficaria no comando total do clã Mackenzie no espaço de uma semana. E se Carlos Stuart encontrasse o apoio de que estava à procura, Dougal estaria lá. Afinal, ele tinha experiência em ter poder atrás do trono. Inclinei a taça meditando. Callum tinha interesses comerciais em França, vinho e madeira, principalmente. Esse, sem dúvida, era o pretexto da visita de Dougal a Paris. Poderia até ser a sua principal razão, mas certamente tinha outras razões. E a presença na cidade do príncipe Carlos Eduardo Stuart era, sem dúvida, uma delas. Um ponto a favor de Dougal Mackenzie era que um encontro com ele estimulava os processos mentais, pela absoluta necessidade de tentar descobrir o que ele realmente pretendia em determinado momento. Sob a inspiração da sua presença e uma boa dose de conhaque português, o meu subconsciente agitava-se com o nascimento de uma ideia. Bem, seja como for, estou satisfeita com a sua presença aqui, agora, disse eu, recolocando a minha taça vazia na bandeja. Está? As espessas sobrancelhas escuras ergueram-se incrédulas. Sim. Levantei-me e abanei a mão, indicando o saguão da entrada. Pego no meu manto enquanto eu aperto os cordões. Preciso que me acompanhe ao comissariado de polícia. Vendo o seu queixo cair, senti a primeira e minúscula ponta de esperança. Se eu conseguir apanhar Dougal Mackenzie de surpresa, certamente conseguiria evitar um duelo. Poderia dizer-me o que é que pensa que está a fazer? Perguntou Dougal, enquanto o coche sacolejava em torno do Cirque de Mireille, evitando por pouco uma carruagem de 4 cavalos e uma carroça cheia de abóboras que vinham na direção contrária. Não, disse ele laconicamente, mas suponho que terei de fazê-lo. Sabia que Jack Randall ainda está vivo? Não ouvi dizer que estivesse morto, respondeu Dougal sensatamente. Aquilo desconcertou-me por um instante, mas é claro que ele tinha razão. Pensámos que Randall estivesse morto somente porque Sir Marcus MacCranach confundira o corpo pisado do ordenança de Randall com o próprio oficial durante o resgate de Jamie da prisão do Wentworth. Obviamente, nenhuma notícia da morte de Randall teria chegado às Terras Altas, já que isso não ocorrera. Tentei reunir os meus pensamentos dispersos. Ele não está morto, disse eu, mas está em Paris. Em Paris? Aquilo atraiu a sua atenção. As sobrancelhas ergueram-se e, em seguida, os seus olhos arregalaram-se com o pensamento seguinte: onde está o Jamie? Perguntou incisivamente. Fiquei satisfeita por ver que ele entendera o ponto principal. Embora ele não soubesse o que se passara entre Jamie e Randall na prisão do Wentworth, ninguém jamais saberia, a não ser Jamie, Randall e até certo ponto eu. Sabia mais do que o suficiente sobre as ações prévias de Randall para compreender exatamente qual seria o primeiro impulso de Jamie ao encontrar o sujeito ali, longe do santuário da Inglaterra. Não sei, disse eu olhando pela janela. Passávamos por Lesalles e o cheiro a peixe invadia-nos as narinas. Tirei um lenço perfumado e cobri o nariz e a boca. O cheiro forte e penetrante de essência de Gualtéria com que eu perfumara o lenço não era suficiente para abafar o mau cheiro exalado por uma dúzia de bancas de venda de enguias, mas ajudava um pouco. Falei através das dobras do linho aromatizado. Encontramos Randall inesperadamente na casa do Duque de Sandringham hoje. Jamie mandou-me para casa no coche e desde então não o vi mais. Dougal ignorava tanto o mau cheiro quanto os gritos rouquenhos das vendedoras de peixe apregoando as suas mercadorias. Franziu a testa para mim. Ele, sem dúvida, pretende matar o sujeito, não é verdade? Abanei a cabeça, explicando o meu raciocínio em relação à espada. Não posso deixar que aconteça um duelo, disse eu, baixando o lenço, para poder falar com mais clareza. Não vou permitir. Dougal abanou a cabeça distraidamente. Sim, seria muito perigoso. Não que o rapaz não possa derrotar Randall facilmente. Eu treinei-o, você sabe, acrescentou com certa presunção. Mas a pena por encetar um duelo? Você entendeu logo, disse eu. Muito bem, disse ele devagar. Mas por que a polícia? Não pretende mandar prender o rapaz, antes de mais nada, pretende? O seu próprio marido? Não o Jamie, disse eu, Randall. Ah, é? E como pretendo fazer isso? Uma amiga e eu fomos atacadas na rua algumas noites, disse eu, engolindo em seco com a lembrança. Os homens estavam mascarados, não sei dizer quem eram, mas um deles tinha a mesma altura e complexão física de Jonathan Randall. Pretendo dizer que encontrei Randall numa casa hoje. E reconheci-o como um dos homens que nos atacaram.